349-554. 32. Torre 1-1-2-9-5. Tango Golf, prossiga. Tango Golf, prossiga. Agora, tá no voo, que aposta na final, é 17, o ajuste Salvador, 1-0-1. Vai apostar na final, meu tambor. Tango Golf, tem pouso autorizado, ano 7, vento Salvador 070, meia dúzia de nós. Gente, me pousa na 7, Ramai Tango. Tango Golf, qual o pátio? Backtrack, repórter 17 livre, solo aos 2, 1, 9. Gente, Golf, boa noite.